It's going to be a fine night. Nesse bebê gigante, o meu discurso é inspirado no meu percurso, tá ligado? O meu discurso é inspirado no percurso das marcas e cicatrizes que eu carrego nos meus pulsos, das marcas e cicatrizes das noites de soldado. Minha vida um filme triste, guerra de favelado. Cadê nossos meninos morreram num mundo ruim de lágrimas derramadas nos corpos da juventude? Eu quero adiante em canto, eu quero cantar pra minha gente. Não quero ver ninguém de canto. Usa a mente, a força da mente, não destrói, constrói. Ser contente depende da gente, depende de nós. Ir em frente, ser um combatente, não super-herói. Não repete, abre sua mente, eu mando a minha voz. Vou viver, superar, persistir, acreditar. Tô mudando a minha história pra vitória alcançar. Toda glória alcançar, tudo se modificar. Deixo o que passou pra lá, faço o futuro mudar. Mesmo que o Zé for vir, bote pedra no caminho. Luto sim, até o fim, sei que eu não tô sozinho. Tem a luz das estrelas de Jesus que me protege. Vários dias de tristeza que às vezes fortalece. Eu transformo em positivo, luto com a força da fé. Chego nos objetivos, chego onde eu quiser. Pra cantar, pra somar, resgatar, evoluir. Sei de onde eu vim, o que eu fiz pra tá aqui. Vou sonhar, realizar, renascer, ser feliz. Eu investi no meu sonho e venci. Foi pra lutar o quanto lutei, revolucionar com a força do rei. Foi pra chegar, quando cheguei, vim pra superar e já superei. SL nível 2, adolescente, infrações. O rap é louco, o mundo gira e me inspira nas canções. Rap pra todas as nações, frases que nascem de nós. Tocando nos corações, com a força da nossa voz. Deus é rei, nós somos os príncipes de Jah. Fazemos a nossa arte, nada pode nos parar. Rockstar, rockstar, MC, bebê gigante. Rap louco, suave, como a pata de um elefante. Revolucionário, haha, mundo cruel. Você corre atrás do meu cash, não espero cair do céu. Me subestimaram com o gosto do fel. Não sou magel, sou artista, faço arte, vou além do céu. Busca pelo hit, pelo cifrão. Todo dia tô no pique. Disposição, mesmo que vários duvide da minha missão, mesmo que desacredite. Não paro não, tô na busca pelo hit, pelo cifrão. Todo dia tô no pique. Disposição, mesmo que vários duvide da minha missão, mesmo que desacredite. Não paro não, tô na busca pelo hit. Cheese.